vamos juntar o trocinho que eu cortei assim, não totalmente, para depois mandar-vos à procura dele, dentro da sopa. Juntar também a calda de pimentão, toda a cor. E sabor também. E vamos deixar levantar a fervura para então juntar a carne, os enchidos e o feijão. Vão cozer mais rápido que a carne, por isso vamos ter que tirá-los primeiro. Quando a carne estiver cozida, retira-se e junta-se a batata. A batata já está cozida, vamos juntar a carne. É só deixar levantar a fervura novamente e está pronto. cardápio. É tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. Outro recado vem do tempo em que as pessoas coziam o pão em casa, e quando o pão durava uma semana inteira, quando chegava ao meio da semana, estava duro. E então, para saber melhor, começaram a torrar. Então foi daí que veio o torricado. A receita é pão de um dia para o outro ou mais, é feita em xadrez, é posto a torrar costas e frente, e depois de estar loiro, esfrega-se com alho, umas pedrinhas de sal e azeite, depois torna a ir ao lume até o azeite ferver. Como é que se come? É acompanhado com bacalhau? Com bacalhau, pode ser com entrecosto, há muita gente que come com entrecosto, e também se comia noutros tempos com toucinho assado. Normalmente era feito no campo, porque o pão endurecia muito o ar, e então as pessoas inventaram essa... Fazia-se fogueiras no campo e pronto, encostava-se o pão a uma pedra, ele torrava, e depois com um forcado feito de oliveira ou de outra madeira qualquer, de outra lenha, ou aquecer o lume. Hoje praticamente é um petisco. Os restaurantes fazem, alguns fazem, especialmente restaurantes no Ribatejo. Porque antigamente não havia fogões, não é? Os restaurantes torram ou nas colostes ou no fogão. Não fica igual porque afogueia. A minha família, alguns gostam, outros não gostam. Eu também aprendi com o meu pai e com o meu avô. E agora os meus netos aprendem comigo. Num pauzinho afiado, o pauzinho era torrado, ao bom calor do Brasil, depois com alho esfregado e com bacalhau assado, é prato jamais esquecido, que não se deixe perder. É assim, o bacalhau é ligeiramente molhado em azeite e depois coloca-se a assar sempre do lado da pele. Primeiro, que é para ele poder cozer um pouco no lado da pele. Ok? Agora esperemos que eu asse e depois volto. De gritar tão alto e vez que este prato português é um hino ao Ribatejo. É um hino ao Ribatejo. Convém sempre limpar do lado de baixo, que é para não ficar aqui a parte mascarada do pão. Já se pode curar. Esta parte é no pão. Agora, convém cortar fatias assim ao comprimento do pão. Mais ou menos 2 cm, não mais do que isso. Bacalhau desfiado e com mais alho cortado, regado com bom azeite. Esta nossa confraria quer sentir sempre alegria de não ver deturpado. Esta parte aqui de cima, fica muito grossa, também se pode cortar. Quem quiser arrigou, tem ao Ribatejo. E também tem ensejo de gritar com altivez que este prato português é um hino ao Ribatejo. Então, temos aqui duas fatias, agora vamos torrar. Primeiro vamos esfregar com alho, depois vamos torrar, no final está torrado, vamos golpear e depois vamos levar azeite morno por cima. Está a trabalhar? De gritar com altivez que este prato português é um hino ao Ribatejo. É o hino ao Ribatejo, a quem mandamos um beijo, ao seu povo abrigado. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pão bem torrado, pão bem torrado só. No campo, os campinhos faziam isto, esfregavam o alho e agora a seguir punham já o azeite por cima e levavam outra vez a aquecer na brasa. Só que hoje na cozinha moderna não se faz isso, né? Aquece-se o azeite à parte e depois por cima. O propósito de pôr o azeite em cima da torrada era para aquecer o azeite. Mas hoje na cozinha moderna já não se faz isso. Esfrega-se o pão. Agora é que se dá os tais golpes, assim, em losango. E o propósito do golpe é só para depois o azeite poder penetrar melhor no pão. Não é nada. Estes golpes assim em losango. é para depois o azeite poder penetrar melhor no pão. Faz só de um lado, não faz dos dois. Geralmente esta parte mais com menos superfície de pão torrado é de pão para baixo. O que eu posso aqui é abrir espaço para o azeite penetrar para o lado. Vai ficar aqui à espera que até nós chegarmos ao bacalhau e colocamos mais um pequeno aquecimento para ele ficar rendido. Há quem gosta de tirar a pele, eu gosto da pele do bacalhau. Há quem gosta de tirar a pele, eu gosto da pele. Se apanhar os espinhos, tiramos os espinhos, mas que depois. O bacalhau bom, assim, deste, a lascar. O bacalhau, como vou este bocadinho de azeite, está assim todo luzidinho e está úmido, não está seco. E ao propósito para o museu. Vamos deixar secar. Tanto a pele. O espinho está para fora. Se tiver um espinho ou outro, também é sempre bom que é para as pessoas perceberem que isto é mesmo bacalhau a sério. É como um bom pastel de bacalhau, tem que ter sempre algumas espinhas. Portanto, este é o bacalhau. Agora, o segundo bacalhau, vai levar. Dá aqui uns bocadinhos de alho. E já está quente, não é preciso faltar aquecer. E agora? O azeite, no início, quando começa a ferver, e antes de começar a fritar o alho, é posto por cima do bacalhau, é posto por cima do pão, está a fazer bem, e é posto por cima do pão. Não convém separar muito o pão, porque as pessoas não gostam muito do pão, existe de separar. É mais fácil fazer com a colher, e está a fazer assim com a colher que está a chover. Está o tubicado pronto, não leva mais nada, não leva salsa, não leva mais nada. É assim, o meu tubicado, o meu tubicado, da luzida do meu tubicado. Ao seu povo obrigado, com chuva ou calor, trabalhavam com valor para comer um tubicado. Com alho esfolhado e com bacalhau assado, é prato jamais esquecido, que não se deixe perder. Porque não é para esquecer. Viva em nosso coração, ó meu velho torricado. Só com bacalhau assado tu mantens a tradição. Quem fizer a rigor tem ao Rio Tejo amor e também tem ensejo de gritar com altivez que este prato português é um hino ao Rio Tejo. É um hino ao Ribatejo, a quem mandamos um beijo, ao seu povo abrigado, que com chuva ou calor, trabalhavam com ardor, para comer um torricado. O pãozinho bem dourado, de um e do outro lado, não há quem não aceite o bacalhau desfiado e com mais alho cortado, regado com bom azeite. Esta nossa confraria quer sentir sempre alegria de não ver deturpado. Existimos para comer, mas também para defender o velhinho torricado. Quem fizer a rigor tem ao Ribatejo amor e também tem ensejo de gritar com altivez que este prato português é um hino ao Ribatejo. É um hino ao Ribatejo, a quem mandamos um beijo, ao seu povo obrigado, que com chuva ou calor trabalhavam com ardor para comer um torricado. Quem o fizer a rigor tem ao Ribatejo amor e também tem ensejo de gritar com altivez que este prato português é um hino ao Ribatejo. É um hino ao Ribatejo, a quem mandamos um beijo, ao seu povo abrigado, que com chuva ou calor trabalhavam com ardor para comer um torricado.

variedades de bolos, portanto as pessoas têm que vir e provar e ver para conhecer. Nesta altura do ano, perto do Natal, até calha bem. É verdade. Agora vamos começar também com os nossos fritos, não é? As rabanadas, os sonhos, velhós, os cuscurões, cuscuréis, o bolo rei e outros de Natal, temos diversos. O nosso país é um país de coisas boas que nós temos que divulgar sempre onde haja oportunidade, claro. Pronto, estes doces são conventuais, não é? Portanto, já dos tempos dos conventos, devido ao excesso de ovos, portanto, que eles tinham e tinham vinha açúcar que era oferecido aos conventos e que tinham que gastar, portanto, vem daí a vária diversidade de doçaria que foi criada, portanto, pelas nossas freiras que tinham vagar e tinham muito jeito para isso. Então, pronto, saíram variadíssimos doces ricos, bons e que nós agora temos muito orgulho em apresentar aqui aos nossos visitantes e que eles estão a adorar. E eu já faço este festival há 31 anos, portanto, gratificante também ver que as pessoas que aderem e que gostam bastante da nossa doçaria. Eu acho que fala-se de crise, mas muito sinceramente eu acho que as pessoas gostam do que é bom, procuram o que é bom e acho que o Festival de Santarém tem algo que cativa as pessoas e que acho que nunca vai morrer, pelo contrário, tem tendência sempre a aumentar, o que isso é um bom sinal, é sinal que as pessoas que estão tanto na direção como os expositores têm algo para oferecer às pessoas que as faz sempre vir cada vez mais, isso é ótimo. Quero deixar, venham todos ao Festival da Gastronomia de Santarém, que vale a pena. Temos aqui coisas muito boas para oferecer e acho que vale a pena virem provar. É tudo ótimo. Pastéis de amêndoa, tudo à base de amêndoa, e temos a nova gama de doçaria de castanha, que são os broxos de castanha, pastéis de nata de castanha. Desde jantar por aqui, tem coisas, gastronomia fantástica para as pessoas virem jantar, tem doçaria ótima para as pessoas virem comer. Acho que passam um dia diferente, um dia em grande, eu acho que sim. Certa vez ao Ribatejo entusiasmado, à mais castiça das festas tradicionais. Que rico dia, que dia tão bem passado, desses dias que a gente não esquece mais. Que rico dia, que dia tão bem passado, desses dias que a gente não esquece mais. Vi curiosos torearem com destreza, numa espera de touros ao romper d'alva, e assistindo a uma corrida à portuguesa, toda a beleza do toureio Marialva. E assistindo a uma corrida à portuguesa, toda a beleza do toureio Marialva. Vi um forcado dando ao touro meia praça, batendo as palmas com uma coragem das raras, entusiasmando a multidão e impondo a raça, com a valentia que era uma pega de cara. Entusiasmando a multidão, impondo a raça, com a valentia que era uma pega de caras. E numa adega bem castiça a recordar,

Cardápio, a lista onde contam os eventos, as emendas, as confrarias, a gastronomia, os convidados. Cardápio, um menu servido em 60 minutos de rádio. Cardápio, um programa de Carlos Carvalho para o